Pessoal, é o seguinte, hoje a gente vai falar de duas escalas, né? São duas escalas muito usadas na improvisação. A primeira delas é a escala pentatônica. É uma escala mundialmente usada aí pelos profissionais da improvisação. Tem essa imagem com os desenhos dos modelos, né? Da escala. Eu vou usar somente o modelo número 1, o primeiro modelo aí, e já vamos ao exercício, né? Então, eu tenho que na quinta casa, na sexta corda, dedo 1 apertando a sexta corda, né? Depois nós temos o dedo 4, quinta corda, dedo 1, depois dedo 3, quarta corda, dedo 1, depois dedo 3, terceira corda, dedo 1, dedo 3, segunda corda, dedo 1, dedo 4 e primeira corda, dedo 1, dedo 4. Esse é um modelo e tem né, os outros modelos aonde vai seguir a mesma lógica aí, só vai mudar um pouco a digitação, mas na verdade são as mesmas notas começando com a digitação diferente, tá bom? Então é interessante que se estude improvisação quando a pessoa está iniciando, né? Porque é interessante para o desenvolvimento técnico, instrumental, uma série de coisas, né? Para o crescimento do músico em si. Então, isso é muito legal, fazer improvisação. É uma coisa que ajuda bastante. Eu incentivo bastante o pessoal que orienta aí a fazer esse tipo de trabalho, mesmo quando está iniciando, né? Porque você pegar uma escala e ficar para cima e para baixo o tempo todo, não vai adiantar nada. Ninguém vai te contratar para você dar um conselho de escala, né? Então é interessante fazer música, né? Pesquisar som, procurar som. Isso ajuda demais. Então vou fazer aqui a escala. Então vamos lá. Dedo 1, 4, né? Como já disse. Mais lento. Pessoal, uma dica legal para estudar essas escalas quando está iniciando é você ficar repetindo a mesma nota, não repetindo o dedo da mão direita, mas assim, tipo aqui, eu coloco o dedo na sexta corda, na quinta casa, e toco umas quatro vezes a mesma nota. Depois, com o dedo 4. E aí volta até a sexta. E eu posso fazer esse exercício com todas as combinações de dedos aí da mão direita. E aqui no blog a gente tem exercício falando a respeito disso. Então, eu posso fazer uma improvisação começando por qualquer nota dessa escala. Eu posso começar pela primeira corda, né, com o dedo 4 aqui. Bom, aqui nessa pequena ideia de improvisação, né, eu coloquei outras notas que não estão dentro desse modelo. Então, isso é totalmente possível. Você não precisa usar somente as notas desse modelo. É, em algum momento pode colocar, adicionar algumas notas a mais, mas como base a gente tem as notas do modelo, né? Então pode improvisar só usando essas notas, mas também em algum momento pode passar por outras notas. Tipo aqui, eu posso pegar o dedo 1, o dedo 4, que é da escala, mas se em algum momento eu sentir que eu posso colocar o dedo 3 também como dedo de passagem, fica assim, ó, né? Aí tem que ver se isso vai encaixar dentro da improvisação, né? Os acordes pode usar acordes maiores e menores, não tem problema nenhum. Posso fazer um lá maior com sétima, né? Um lá menor. Isso aí, pessoal, é o seguinte: na regra da improvisação, na verdade, não tem muita regra, não, né? As pessoas não tem regra, não, tudo bem, tem sim, mas não pode levar o pé da letra, porque senão a gente cai naquela mesmice de ficar repetindo a mesma coisa o tempo todo, aí a criatividade não vai aparecer, né? Existe aquele garotinho, né, que ele começa a fazer aula lá no piano ou em qualquer instrumento, e aí ele senta lá, né, na cadeirinha, no piano, e começa a ficar com o dedinho para lá e para cá procurando notinhas, né? Isso acontece muito, né? E aí o que acontece? Aí os professores tradicionais, né, na melhor das intenções, lógico, claro, eles vão lá e dizem o seguinte: olha, isso está errado, não pode ser assim. Então, nesse momento que a gente fala que isso está errado, pronto, você matou a criatividade da criança. E dali para frente, tudo que essa criança ou mesmo adulto fizer vai achar que está errado. Não, eu acho que não é por aí a coisa. Deixa a pessoa usar a criatividade, ela está acostumando com o som, né? Então, se quer dizer, ali ele não está usando regrinha nenhuma, ele está apenas utilizando o ouvido dele e procurando as notinhas para poder fazer a improvisação. Então tem que deixar isso acontecer, né? Mas às vezes tem didatas com a melhor das intenções, repetindo, né? Eles dizem que não, está errado. Então isso aí às vezes prejudica um pouco, mas não estou criticando não, né? Mesmo que o som deles, tá? Então é por aí a coisa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, né, dessas dicas, e use essas escalas para realmente fazer improvisação, né? Misturem bastante as notas aí e vai precisando de sons, ok? Dentro de todos os modelos. Vamos agora para a próxima gravação, né?